de pedra. Um valente que enfrenta a tempestade, caminha sobre o mar quando escuta o chamado. Rosto de pedra. Um valente que não evita a fornalha, armado com uma pedra, enfrenta exército e não dá falha. Oh, cristão que anda segundo o coração do Pai e crê piamente nas promessas de Deus. Oferece a outra face, mas não se entrega ao medo. Se mantém firmeza, sabe que não vai ser envergonhado. Vixe mundo que afronta em peso, quem tá pra representar o reino do grandioso, altíssimo rei da glória. Então vem pra guerra armado e convicto que vai ter vitória. E não tem mole nem conversa, e meu irmão, a ideia é certa. Mostra quem é teu pai que te fortalece na terra, que não te deixa no solo colhendo fruto que não plantou, mas te mostra o mérito merecido a quem plantou a semente do Senhor. Mostra tua outra face, não se acovarda. Vai na fé, guerreiro, Deus honra quem crê na força e no poder que te cobre com sangue do cordeiro. É cristão, segue firme, não liga pro que fulano fala, pois tu és amparado pelo espírito da palavra sagrada. Te ensina, quem tem ouvido, quem deixa falha, vai nessa fé. Mostra quem você é, se tu sabes o que faz, faz bem e é movido pela fé. Cê tem noção do que é certo, então junta os teus pertences e pega o beco do deserto. Se Deus de Israel é fiel e está contigo, não temas porque fugir ou dar trégua pro inimigo. Ele quer ver tua coragem pra mostrar que é contigo. Rosto de pedra. Um valente que enfrenta a tempestade, caminha sobre o mar quando escuta o chamado. Rosto de pedra. Um valente que não evita a fornalha, armado com uma pedra, enfrenta exército e não dá falha. Oh, cristão que anda segundo o coração do Pai e crê piamente nas promessas de Deus. Oferece a outra face, mas não se entrega ao medo. Se mantém firmeza, sabe que não vai ser envergonhado, porque o Senhor me ajudou, pelo que eu não me sinto envergonhado. Por isso fiz meu rosto como seixo e sei que não serei envergonhado. Isaías 57. Então por que temer os reis desse mundo? Meu é maior. Pra que vou temer ao sol se minha fé o move? Pode mover montanhas. Pois é, quem anda pela fé tem a certeza em cada passo que der. E pra pergunta sem resposta, ele faz nota pra responder o que ninguém soube fazer. E parte pra luta sem medo, mesmo se seus apetrechos sejam menores ou menos fortes que a dos guerrilheiros. Sabe que a ferramenta não difere o bom soldado, ou que até ressuscita, reanima o desamparado. Sua fé é o ar que respira, oxigênico mantém vivo. E a fé não olha para as circunstâncias, não vai na pira de quem segue a sabedoria humana. E não permite seu coração sentir vergonha, pois segue firme com Cristo que não te abandona. Descarta os sentimentos que o coloca para baixo. Vergonha jamais, sabe que seu Deus está do lado. Coloca sua vida na mão dele, ele é contigo. Jesus, rei dos reis, vai te dar vitória sobre o inimigo. Rosto de pedra. Um valente que enfrenta a tempestade, caminha sobre o mar quando escuta o chamado. Rosto de pedra. Um valente que não evita a fornalha, armado com uma pedra, enfrenta exército e não dá falha. Oh, cristão que anda segundo o coração do Pai e crê piamente nas promessas de Deus. Oferece a outra face, mas não se entrega ao medo. Se mantém firmeza, sabe que não vai ser envergonhado. Rosto de pedra. Rosto de pedra. Rosto de pedra. 1, 2, 1, 2, perifa. Filho do justo, pra honra e glória do Senhor. De quebrada G.O. Já que meu barco é minha vida, que o meu coração seja as velas, que tua presença seja a brisa que me faz navegar mesmo em tempestades. No lugar que for, seja na tristeza ou na dor, estarás comigo enquanto soprar teu ar, teu vento, teu espírito em mim. E aqui sem ti nada caminha. É como não saber o significado vida. Automóvel inútil parado numa avenida. Sem combustível não vai chegar onde queria. Ou ao menos sair do lugar. Pai, nem te conto o tanto de história que eu tenho pra te contar. Tanto que eu quebrei a cara, mas só que serviu só pra me aprender. Nesse mundo são suas falhas, garante aplausos, são falsos abraços. Me pego abandonado, precisando te conhecer. Pai, minhas velas estão no mar. E também senti que meu barco não vai andar. Me perdoa as vezes que eu não quis acordar pra ver a tempestade que estava por vir. E se eu tiver despreparado, eu sei que é o fim. Se no meu barco não tiver o meu Jesus, não sei até que dia vou continuar aqui. Mas enquanto estiver, até o fim te quero em mim. Já que meu barco é minha vida, que o meu coração seja as velas. Que tua presença seja a brisa que me faz navegar, mesmo em tempestades. No lugar que for, seja na tristeza ou na dor, estarás comigo enquanto soprar teu ar, teu vento, teu espírito em mim. Eis que é chegada a hora de ver o meu mestre vindo sobre as nuvens pra buscar aqueles que se mantiveram firmes. Que sabe o real significado de ser livre. Vento de sobra aqui já consta. Preparem suas velas, mantenham sempre cheias pra chegar no destino que o vento te levar. E te levar no lugar onde lugar nenhum você poderá achar. A paz que você só vai encontrar no Santo dos Santos, debaixo das asas do Pai. Ó Pai, abriga aqui quem tanto necessita. Desce no asfalto, passa pelas avenidas, sobe o morro e passa pelos becos da periferia. Não interessa seu passado, pegue sua canoa e rema pra onde Jesus está. Pegue sua Bíblia, lá vai ter o mapa e as coordenadas pra você chegar. Já que meu barco é minha vida, que o meu coração seja as velas. Que tua presença seja a brisa que me faz navegar mesmo em tempestades. No lugar que for, seja na tristeza ou na dor, estarás comigo enquanto soprar teu ar, teu vento, teu espírito em mim. Procura de um caminho, uma direção. Enquanto não encontra quem ama, festeja. Não demonstra muita emoção, mas também não odeia. Esquece, vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Oh, esquece, vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Quando estiver sem chão, me dê sua mão. Você não me conhece, até porque se conhecesse não estaria assim. Não precisa ter muito, nem ter olhar de mestre pra perceber que você não tá nem aí. E vive a vida plena do jeito que vem. Eu tô ligado, tem alguma coisa. E eu também sei aonde adorar estar, sentada na areia de frente pro mar. Além do horizonte eu vou te esperar. Quando tiver a vontade a gente conversar. Não se assuste comigo, eu também não vim sozinho. Eu trouxe uns anjos comigo, eu transformei água em vinho. Daquele que você degusta na sua solidão. Não vejo a hora de poder tocar teu coração. Meu nome é Jesus e daqui pra frente esquece que você já ouviu. Sou aquele alguém que quer te ver bem. Vem se vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Oh, esquece, vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Quando estiver sem chão, me dê sua mão. Eu vou te levar pro melhor rolê da tua vida. Ah, eu vou te levar pro melhor rolê da tua vida. Lá não haverá tristeza. Toma da minha água e nunca mais tu terás sede. E a tua luz não se apaga. Eu viverei contigo desde que você me aceite. E eu também sei aonde adoraria estar. Sentada na areia de frente pro mar. E além do horizonte eu vou te esperar. Quando tiver a vontade a gente conversar. Não se assuste comigo, eu também não vim sozinho. Eu trouxe uns anjos comigo, eu transformei água em vinho. Daquele que você degusta na sua solidão. Não vejo a hora de poder tocar teu coração. Meu nome é Jesus e daqui pra frente esquece que você já ouviu. Sou aquele alguém que quer te ver bem. Vê a felicidade sem nenhum porém. Esquece, vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Oh, esquece, vem ser feliz comigo. Posso ser seu melhor amigo. Quando estiver sem chão, dê sua mão. Eu vou te levar pro melhor rolê da tua vida. Ah, eu vou te levar pro melhor rolê da tua vida. Lá não haverá tristeza. Toma da minha água e nunca mais tu terás sede. E a tua luz não se apaga. Eu viverei contigo desde que você me aceite. Desliga os holofotes, porque ele tem luz própria, meu irmão. A luz do mundo que ilumina essa escuridão. E tem a solução pra tudo. E me escalou pra tá no exército, porém é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Sei do meu lugar, ai de mim querer sair. É que eu sempre estive e foi aqui. Aqui que o Senhor sempre me honrou. Quando ele está em cena, é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Desliga os holofotes porque ele é a luz do mundo. Em plano de fundo, em plano de fundo. Que sejas tu minha cidadela, o meu castelo forte. Que seja pra tu agora as luzes desses holofotes. Vou titular de fé o que muitos chamam de sorte. Se não fosse Jesus já tava ilegal nos portes. Porque o diabo tá armando, trabalhando nos intoques. E a vida de altos firma tá levando é de estoque. E já dizia Lucas que o crime nunca dá rock. E aprendi que saber o que você precisa, só você pode. Pra mim questão de honra está em teus altares. Mas um canal de bênção pros manos dessa cidade. Com a tua direção, pai, me fala o que falar, o que fazer. O que deixar de merecer pra que tu possas me encher. Tipo lembrar da onde o Senhor me tirou e me escolheu. Nem sou merecedor de estar entre os seus. E a minha cara é tá ligeiro nesse mundo. Com o Senhor em cena e eu em plano de fundo, de fundo. Desliga os holofotes porque ele tem luz própria, meu irmão. A luz do mundo que ilumina essa escuridão. E tem a solução pra tudo. E me escalou pra tá no exército, porém é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Sei do meu lugar, ai de mim querer sair. É que eu sempre estive e foi, aqui que o Senhor sempre me honrou. Quando ele está em cena é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Em plano de fundo. Desliga o som lá forte porque ele é a luz do mundo. Em plano de fundo. Em plano de fundo. É que o tempo passa e a é perigoso esquecer que tem a honra, glória, majestade, todo poder. E não importa o momento, o ambiente, o lugar, a patente, o grau de escolaridade, cê é chefe da faixa. Muito menos religião, todos vão se prostrar. Seres de coração sincero, ele está a procurar. Do publicano arrependido até o sujeito gangsta. Mas tem um detalhe que eu preciso te falar. Não espera acontecer algo de ruim pra cê procurar. Diante de uma oportunidade você está. Eu vim da rua onde a lua é traiçoeira e faz casinha. Que infelizmente tem garoto de 12 nas esquinas. Fazendo o que? Coisa boa, não é porque você conhece a realidade. Eles querem tá chique nos drinks, tipo o Islam segue o pique. E vai na cena sem medo, mete as caras no mundo. Pergunta pra eles, cidade é documento. E o que nós puder fazer pra mudar o pensamento? Jesus entrando em cena ou em plano de fundo, testemunhando teu livramento. Desliga os holofotes, porque ele tem luz própria, meu irmão. A luz do mundo que ilumina essa escuridão. E tem a solução pra tudo. E me escalou pra tá no exército, porém é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Sei do meu lugar, ai de mim querer sair. É que eu sempre estive e foi, aqui que o Senhor sempre me honrou. Quando ele está em cena, é foco em Jesus e nós, em plano de fundo. Desliga os holofotes porque ele é a luz do mundo. Em plano de fundo, em plano de fundo. Hoje eu acordei com a inspiração monstra, vários pensamentos circulando. Se Deus amando o mais santo ao mais insano, não tem por que eu tá nessa situação. Meu Senhor é dono do ouro e da prata. Eu sou um filho, eu sou herdeiro. Conheço de fachada e os verdadeiros. Esse é o segredo, ideia mesmo. Eu vou catar meus sonhos e pegar meu beco. Vou me desentocar, deixar de ser segredo. Mostrar pra esse mundo o Deus que me guia. Chega de tristeza, eu conheço a alegria. E se eu vim de onde a maldade se esconde, não tem por que ter medo de voar mais longe. Se os loucos até pisaram na lua, não me diga que o céu é o limite. Pra mim não, esse é o pensamento meu, mano. Deixar os meninos sonhar, estudar, fazer faculdade. Deixar a tia prosperar, virar madame. Você acha o quê? Que Deus quer o pior pra nós? O que, que os meninos vão pensar da gente? Logo nós, né? Os tal defensor da quebrada. Quer representar os moleque, mas não quer que eles tenham nada. Pensa um pouco e me fala, pra que vale isso tudo? Tem nego já de miliano que não tem uma cota pra eu ir no estúdio. E o absurdo é que a agenda nós tem o respeito dos mais esquecidos. Isso não compra com nota de 100, mas tem uns espertos que pra ganhar em cima até te chama de amigo. Me respeita, rapaz, eu nasci na quebrada, onde o pensamento era o inimigo daqueles que tem mente fraca. Olha pro cenário, observa no olhar de cada um. E me diga se você não quer o mesmo. Um senhor de respeito, poder bater no peito e dizer: hoje eu colho o que eu plantei, sem derrubar ninguém. É, mas é de hoje que eu falo. Cada pingo de suor é lucro, e quem tá na sombra não soa. Dono do ouro e da prata. Eu sou um filho, eu sou um herdeiro. Conheço de fachada e os verdadeiros. Esse é um segredo, ideia mesmo. Eu vou catar meus sonhos e pegar meu beco. Vou me desentocar, deixar de ser segredo. Mostrar pra esse mundo o Deus que me guia. Chega de tristeza, eu conheço a alegria. E se eu vim de onde a maldade se esconde, não tem por que ter medo de voar mais longe. Se os loucos até pisaram, não me diga que o céu é o limite. Pra mim não, não, pra mim não. alegria. Tamo junto, filho do justo. Cheguei pesadão. O 2, 1, 2, peri. Andrezinho, alegria. Se for preciso, refaça. Desde que seja por ti. Se for preciso, refaça. Meu prazer é te servir. Como vaso de bar, eu tô aqui. Entregue nas mãos do oleiro. Abandonei os caprichos do meu eu, porque o Senhor vem primeiro. Se for preciso, refaz. Desde que seja por ti. Se for preciso, refaça. Meu prazer é te servir. Servo bom e fiel, livre arrependido. Faz um novo em tuas mãos, livre do inimigo. Justificado, no funk e no rap eu canto. Fui lavado e trabalhado pelo Espírito Santo. A minha casa é no céu, o inimigo pira. Pensa que vai tirar meu nome do livro da vida. Fechei com o filho do justo pra falar de paz. E o vaso que tinha quebrado, o Senhor refaz. Como vaso de barro, estou aqui. Entregue nas mãos do oleiro. Abandonei os caprichos do meu eu, porque o Senhor vem primeiro. Se for preciso, refaz. Desde que seja por ti. Se for preciso, refaz. O meu prazer é te ser. E eu me pergunto todo dia, toda hora, sempre, como é que anda minha conduta diante de tantas lutas? O que mais vale, por mais que o inimigo tente me ver entregue, só que minha fé não tá ausente. E como um vaso que não fala, só serve de molde, me faça como em teus pensamentos ver. Eis que minha carne grita e meu eu tentando ser forte. Fortaleço tua presença pra eu não me perder. Eu me conheço e sei que tenho meus vários defeitos. E sei que com perseverança eu posso melhorar. Se for preciso, refaz, se não der pra recuperar. Faço o que quiseres, o que melhor o Senhor achar. Se for preciso, refaça. Desde que seja por ti. Se for preciso, refaça. O meu prazer é te servir. Como vaso de barro, eu tô aqui. Entregue nas mãos do oleiro. Abandonei os caprichos do meu eu, porque o Senhor vem primeiro. Se for preciso, refaça. Desde que seja por ti. Se for preciso, refaz. O meu prazer é te servir. Meu prazer é te servir. Meu prazer é te servir. Meu prazer é te servir. Meu prazer é te servir. Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio 4:23. Coração, palavra que sou emoção. Colisão de pensamentos que formam sentimentos. Que agora pode estar disposto a falar, expressar claramente o que vem na minha mente. E assim como serviu pra mim, pra você quero passar o que consequentemente te fará raciocinar. No seu coração está as fontes da sua vida. Seu filho, seu bem, seu amor por sua família. Ou que pra você importa, que muitos nem liga. No seu passado um sentimento, o jaco de capuz. Sua esposa, seu marido, papagaio, pitbull. Mas fique atento, tem algo que é fato. Se tocarem no que cê ama, seu coração é atacado. E gera sentimentos bons ou ruins, que servem pro desenvolvimento ou até mesmo pro fim. Dividindo sua vida entre felicidade e a solidão. Aonde está o seu tesouro, está também teu coração. Já me decidi, toda minha vida te apresento aqui. Te imploro, ó Pai Celestial. Minha natureza já me fez tanto mal. Tanto mal. Ó Deus, dá-me tua unção. A minha minha gratidão é só pra ti, Senhor. Todas minhas emoções tomo em tuas mãos. Se não for pra te adorar, te exaltar e glorificar, já te peço perdão, mas me tira do controle do meu coração. Já me decidi pra palavra fazer jus. Pra tudo sempre meu tesouro em Jesus. Lá no livro de Mateus 6:33, vi onde minha vida deve estar focada. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E pra palavra fazer jus, aqui pra frente sempre meu tesouro será Jesus. E ninguém pode tocar, atingir, ferir, controlar meu chorar ou meu sorrir. Pobre do coração, preso em coisas irresistíveis, sentimentos, apegos, objetos perecíveis, que não faz bem pra você nem pra ninguém. Faça do teu tesouro Jesus Cristo e tu serás alguém. Guarde o seu coração, a sua salvação está em jogo e teu futuro está em tuas mãos. Bem-aventurado aquele que é sábio, focado no reino de Deus, a cada dia preparado para lutar contra tudo que atinge sua fé, mas com seu coração em Deus sempre estará de pé pra derrubar muralhas como Josué. E assim como Daniel sair da cova dos leão, assim como Davi pra derrubar gigantes, minha vida em sacrifício, assim como Gideão e Abraão. Já me decidi, toda minha vida te apresento aqui. Te imploro, ó Pai Celestial, minha natureza já me fez tanto mal. Tanto mal. Ó Deus, dai-me tua unção, a minha gratidão é só pra ti, Senhor. Todas minhas emoções tomo em tuas mãos. Se não for pra te adorar, te exaltar e glorificar, já te peço perdão, mas me tira do controle do meu coração. Já me decidi pra palavra fazer jus, pra tudo sempre meu tesouro em Jesus. É isso aí, a ideia é essa. Guarde seu coração, faça do seu tesouro Jesus. Porque aonde está o teu tesouro, está teu coração. Coloque tuas decisões na mão de Deus. Não deixe ninguém, nem nada, em primeiro lugar na sua vida, além do Senhor Jesus, o Senhor. Pra mim, pra ti, pra quem quer ouvir, mas não pra sentir, mas sim pra agir. E deves focar enquanto existir. Não se contente com o amor ausente que se esfria diariamente e faz vários recorrer aos pentes. Nem sempre o que tá presente é o melhor. Prazeres validáveis até você fica só. Preciso de ti, Pai, pois sem ti não sou nada. Sou tipo perdido sem comunicação no meio do brilho da estrada. E na calada de minha alma um grito lá no fundo, como uma dobra no meu rap. Me tira desse mundo. Mas eu te busco, confesso, dá vontade de sumir. Mas se é pra te servir, vale a pena estar aqui. Em alguns momentos eu me pego calado, cansado, desanimado, frágil, fraco. Mas sei que o Senhor tá do meu lado e não suporta ver ninguém nesse estado. E sempre reanima aquele que tenho buscado. Um dia amanhece, eu tô de pé, firme e forte na batalha, o Senhor comigo é. Quanto mais vivo, revivo, preciso de mais. Cada dia aumenta as batalhas pra quem segue o Pai. E o que mais quero é alcançar tua plenitude, teus frutos, tua virtude, te conhecer como jamais pude. Pois é tão bom poder alcançar os teus altares, fazer meu id, meu pregar, e se tu és salvo, salve. Buscar quem te fortalece, sustenta e te ensina, driblar o mundo de tudo. tudo que fascina e contamina, que te apresenta tudo que te pode encantar. Mas pra ter força, pra resistir, é preciso buscar a presença que te alerta, é a mesma que te honra, a mesma que te enche, te fortalece nas frontas. Na hora que o inferno se levanta e tenta derrubar, mas só que não sustenta a presença que te está. Busca. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Não é conversa de gibi, de qualquer livro. É papo reto, ideia certa, mano, eu não duvido. Mas quem sou eu pra duvidar de quem criou o céu e o mar? Uma parte de coisa que se eu tentar não dá pra comentar. Mas aí, cê tá ligado naqueles momentos da vida da gente, que bate um eco na alma, dá um vazio que só você sente. Desânimo total, isso não é normal. Levante seus olhos e veja o sobrenatural. Mano que pensa em desistir, quer abandonar a batalha. É só você crer no grande Deus que não muda e não falha. Com fé é acreditar no sobrenatural. A força do Deus Supremo jamais vista igual. E eu vou dizer, o único que conhece teu proceder, sabe dos erros, acertos, te ergue, te faz vencer. É tenso quando a gente se rende à voz do coração, vira refém da emoção, escravo da situação. Mas desistir pra quê? Deus é contigo, guia seus corres, está escrito. Aquele que tem promessa não morre, enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Quem anda segundo o coração do grande Pai, o dom de dar as costas ao mundo e jamais voltar atrás. Tipo Abraão, homem temente a Deus, nunca deu vacilo. Total dependência ao ponto de dar seu único filho que nunca sentiu. Não sabe o que significa, no único pensamento, sabendo que Deus podia ressuscitar das cinzas. Mundão louco, cheio de armadilhas, muitos esquecem do Pai e vai viver a própria vida, mergulhando em um mar de sofrimento, lamento, correndo contra o tempo. Pensamento, esperança foi pro vento, mas eu te digo, Deus sabe o que faz. Ele dá mais uma chance ao filho que volta pro pai. É tempo de reconciliar, acreditar, se colocar na mão do mestre que sempre vai te amar. Viver na dependência de quem te fortalece. Pode ter certeza que ele escuta tua prece, tua prece, tua prece. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. eu morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Eu morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Eu morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Um, dois, um, dois, perigo. Filho, tô justo de quebrar. Eis que permanece a lei que nunca envelhece. E quem já provou dela sabe que não tá pra teste. Na periferia é tete a tete. Tem uns que se aborrecem, não sabe que pisa em falso é mal. Assim, a sentença do seu fim. A escala é 12, 14 ou 17 pra baixo. Soldado da esquina tá se levantando cedo. Não quer deixar sossego. Quem vem já sabe que é certo e que é errado e tá disposto mesmo. Ouve mais, cê já parou pra imaginar. Quando cê tiver só me diz aí quem vai sobrar. Acho que cê vai esperar. Aí firma, não sou você, vou te dizer, mas se eu fosse pula pra fora antes que uma casinha chegar de surpresa e acabar com sua vida. E vai sobrar a lembrança de quem viu na infância correndo livremente, hoje cresceu na ganância. Eu sei na penitência e não vira, eu tô ligado. Mas ficar como soldado de esquina não dá. Pergunta pra si mesmo até quando você vai esperar. O último cai pra quando a sua vez chegar. Que cê tá nessa já faz tempo. Aproveita a oportunidade, pega o beco. Você tem entendimento e sabe onde isso oh, vai meu dar. Jesus, as quebrando o coração dos meus irmãos. Oh, meu Senhor, esses garotos só precisa de tuas você mãos. Já pedi tudo. Muda o pensamento e toma tua atitude a tempo. Pede pro Senhor te ajudar. E aquela velha pergunta que atormenta. O que o Senhor vai falar da minha vestimenta? Aí meu irmão, já vi senhor que se aposenta. E não viu 2% do que o ser humano aguenta. Porque só você sabe dos limites que você embarreirou. E você mesmo ultrapassou, por isso sua mãe chorou. Entenda, cê tá ficando velho de saber. Se você continuar, tu vai ser preso ou vai morrer. E não liga pra aquilo que os outros pensam. Não vai na pilha de ninguém, porque é Jesus que te aceita. De forma verdadeira, não apenas com palavras. Porque só de ouvir falar, sei que sua mente já tá farta. Hey, enquadra na atitude. Rima com Deus um compromisso. Não tem chefe de cartel pra barra nosso Jesus Cristo. E ele não está na cruz. Depende de você o fim de tornar. Mas que ouro de ofício é que você pergunta pra si mesmo até quando você vai esperar. O último cair pra quando a sua vez chegar. Cê já tá nessa já faz tempo. Aproveita a oportunidade e pega o beco. Você tem entendimento e sabe onde isso vai dar. Jesus, tá quebrando o coração dos meus irmãos. Oh, meu Senhor, esses garotos só precisa de tuas você mãos. Já pedi tudo. Muda o pensamento e toma tua atitude a tempo. Pede pro Senhor te ajudar. No movimento, a rua venda de bandejo que os garotos tão querendo. Vai ver se tá legal onde tem guerra atrás de guerra, onde o filho trama contra o próprio pai. Essa é a nova era, sai do lado de monte, tipo grão de areia. Papel com marca d'água encanta mais do que sereia. Grita de cima da teia. Que o morro já tem que importa a palavra que convence os mais descrentes. E a

da disposição pra alertar os irmãos. E pra derrota da oposição, do arrepio, irmão. Oh, que tenso. Olho pra esquina e vejo a isca pra pegar peixinho. Olho pra rua e vejo o brilho nos olhos do neguinho. Tadinho que vem aqui pra ver a disposição da firma. Não quer saber de escrever, mas quer tá padrão FIFA. Mais uma vez, como outras vezes, te imploro, ó pai. Vai nessa mente que não tem ideia do que faz. Pois amanhã pode ser tarde, como hoje foi, em algum canto da cidade. E pior que não é exagero, rapaziada tá perdida e tá morrendo cedo. Que tua palavra seja luz no coração dos aliados, que em nome de Jesus agora seja quebrantado. Escreve o futuro e deleta o passado. Com Deus é bem melhor, é outro nível, firme é fato. Tire a venda de teus olhos, veja o que Deus tem pra nós. Cuidado com as armadilhas, fica de zóio. E nunca foi problema roletar nas calói. Batalha faz, socorre, certo que o melhor vem após. A rua lotou de convite, quem pensava na vida hoje só quer trincar nos kits. E acredite, pois isso aí não é nada, é passageiro de fases, a vida se compõe, um dia acaba. Enquanto cê tiver vivo, investe no que te salva, te guarda e sempre vai te fazer bem. Eu sei o que tô falando, porque eu também vejo esse brilho, mas faço o que uma pá de mano firmeza faz, que sai do mundo e faz uns pesos pra fortalecer o pai celestial, que vive hoje em cima do mais santo ao marginal. Faz o melhor pra ti, se precisar liga nós, e vigia com as amizades, parceria. Fica de zóio, fica de zóio, fique atento, mano, fica de zóio. Só que eu tô de zóio, tô de zóio. Eu tô ligeiro igual gazela, fugindo do que quer me fazer desistir. Nessa armadilha tá armada, só que eu tô de zóio, tô de zóio. E a fera ruge igual leão, na disposição pra alertar os irmãos. E pra derrota da oposição, tô aqui firmão. E aí, Ricardinho, salve, salve, mano. E aí, mano, firmeza, salve. Como é que anda quebrada aí, mano? Pô, mano, tá daquele jeito, cê tá ligado, né? É, mano, Deus tá convocando nós pra tá alertando os mano aí, pode crer? Pô, mano, então demorou, vamos nessa, tamo junto. Um, dois, perigo, filho do justo, ativo de Cristo, é pra Jesus. O justo juiz me disse, vai, meu filho corre atrás. Falo que eu te fiz, mostro o que meu poder faz. E diz também que eu tô voltando, hein? Pra buscar os firma que eu tô convocando, hein? Aqueles que são capazes de morrer por mim, sim. Me concedeu o fôlego de vida, sim. Que fortalece e habita em meu ser. Esse que de ti necessita, vem nessa periferia e manifesta teu poder. Um, dois, periferia, salve, salve, eu tô chegando. Dica ativo de Cristo, pros firma tô ativando. A ordem do papai é pra sair recrutando. De quebrada em quebrada no beat testemunhando. Eu que sofri no gueto pra mostrar que tem valor. Só saio desse game com troféu de vencedor. Eu vou honrar cada palavra, cada texto e manuscrito. Vou provar que Deus existe, tá voltando, não é mito. Trancado no cativeiro, pensamento voa alto. Sair das ruas de terra e poder trincar no asfalto. Só quem passou por isso tá ligado no que eu falo. Se jogar com cair pra dentro e conseguir sair do outro lado. E hoje um grande instrumento na mão do mestre. E se o mal tentar puxar de volta pro mundo, esquece. Na linha de frente com a armadura do Espírito Santo, chega trincando, abrindo a mente, o subconsciente das meninas e dos manos, mostrando que Deus é a saída. Jesus, papai querido, que sempre constrói minha vida. Me deixa inspiração a cada palavra direcionada a um irmão que precisa de um amparo, um conselho, uma oração. Se pra pedir perdão é preciso muita sinceridade de coração, sem emoção, implorar ao Deus dessa nação. Olha por mim, ó pai, senti em minha vida, já sei pra onde minha alma vai. Aonde muitos pensam que é semelhante a essa terra, nem chega aos pés do fogo eterno que impera. Inferno é o lugar onde o diabo deita e rola. E aqui na terra tira sarro de iludido até umas horas. Ó pai, mantenha meus olhos abertos. E os mano da quebrada, abre os olhos e fica esperto. Jesus tem uma obra na vida de cada um, pode crer. E quem ele vê a atitude muda logo o justo proceder. Juiz me disse: vai, meu filho, corre atrás. Fala o que eu te fiz, mostra o que meu poder faz. E diz também que eu tô voltando, hein? Pra buscar os firma que eu tô convocando, hein? Aqueles que são capazes de morrer por mim. Sim, me concedeu o fôlego de vida. Sim, que fortalece e habita em meu ser. Sua presença, esse que de ti necessita. Nessa periferia que manifesta teu poder. Aí rapaz, que tá crazy, que hipnotizando os base, que viaja quando os falantes tremem. Sé que me tem. Te lembrar que Jesus Cristo tá de olho. E pra confundir os sábios, tá selecionando os loucos. De atitude nobre, valente, de prontidão. Sujeito cuja palavra é sim, sim ou não, não. Que seja segundo o coração de Deus. Que seja humilde e sensível à voz do Pai. Que seja forte pra contrariar os ateus. Ciente que com Deus na frente, toda muralha cai. Mas pra quem já foi um lixo humilhado nessa terra, hoje gladiador sobrevivente em meio à guerra. Combatente, ponta firme, traz vitória e não gela. Se é pra Jesus Cristo, tamo junto nas favelas. Infiltrando rap gospel dentre os becos e vielas. Porque todo mundo aqui necessita do Senhor. Necessita do poder que traz a paz interior. Obrigado aí, Senhor, por ter nos escolhido. Por sempre olhar por nós, os menos favorecidos. Por ser selecionar a gente no mapa de excluído. Vou cumprir minha missão pelo prazer de estar vivo. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. O justo juiz me disse: vai, meu filho, corre atrás. Fala o que eu te fiz, mostra o que meu poder faz. E diz também que eu tô voltando, hein? Pra buscar os firma que eu tô convocando, hein? Aqueles que são capazes de morrer por mim. Sim, me concedeu o fôlego de vida. Sim, que fortalece e habita em meu ser. Presença, esse que de ti necessita. Vem nessa periferia que manifesta teu poder. Ativo de Cristo, vou convocar firma. Filho do justo, convoca a firma. Convoca a firma. E diz também que eu tô voltando. Um, dois, periferia. Periferia. Aí, eu tô na paz. Mas nessa guerra Deus só convoca guerreiro. Tá ligado? Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus chama pro combate quem está disposto a lutar. Que não abaixa a cabeça, mas mantém sua conduta. E luta na linha de frente do exército de Cristo. Pois quem crê na palavra jamais será vencido. Da fuga que nada, eu vou pra batalha. Luto do lado do Deus que não falha. Você tem que crer, tem que ter e proceder. E a fé no Senhor é o que me faz progredir, é o que me faz crescer. Não escondo minha cara, sou cristão, irmão. Não sou discreto, pra chamar tua atenção, coloquei bumbo, arranca teto. Eu falo pra quem quiser ouvir, me orgulho disso. Sou Jackson, filho do justo, do batalhão do exército de Cristo. Minha farda é uma barreta e umas becas largas. Atira minha mente. A Bíblia é minha quadrada. O divino Espírito de Deus me traz fortalecimento. Deus quer soldado de guerra pronto pra Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Pronto, tá nos conforme, a vitória é certa. Deus fortalece os fracos pra mandar pra guerra. E as promessas de Deus não fica no papel. E se ele prometeu vitória, se prepara Israel. E o livramento vem na hora certa. Tu veja que ele não impediu Daniel de ir pra cova. Fechou-se as portas, olha os leão. Acalmou os felinos pra mostrar quem é o Deus dessa nação. eu tô ligado. Viver com Cristo é louco, mas morrer é lucro. Não vejo a hora de subir pra Nova Jerusalém, onde os salvos estarão ao lado de quem? Do exército de Cristo, cujo vão além. Pois creio na palavra do meu Deus, eu creio sim. Eu vou me assegurar, meu escudo que me guarda. O Senhor é meu escudo, é quem me guarda. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Deus não quer guerreiro que mata guerrilheiro, mas soldado de guerra que crê no Deus verdadeiro. Gritos vazios não alcançam tamanha glória de teu reino. Não chega ao teu trono se a minha vida não fizer parte dos teus planos. Tudo que eu cantar não é nada, nada, nada. De que adianta esse ar que eu respiro? Nada. Pai, me apresento diante de ti mais uma vez. Dessa maneira que eu sei fazer, falar de ti é bom. Da tua bondade, tua fidelidade, me submeter à tua vontade. Vez incomparável, e que com nada nessa terra se iguala. Presença sagrada, vem fazer morada nos moleque da quebrada. Faz eles entenderem, e elas também. Sua vida não é sua, não é minha, não é de ninguém. Deus te deixou livre, mas só há um caminho a escolher. Feliz daqueles que escolheram renascer. E tus vazios não alcançam tamanha glória de teu reino. Não chega ao teu trono se a minha vida não fizer parte dos teus planos. Tudo que eu cantar não é nada, nada. Se eu tô em casa, tua presença consta. Se eu tô no trampo, nos trancos e barrancos, tua presença consta, se consta e me deixa de boa. Às vezes pensando na vida são tantos meus defeitos, caçando uma forma de agradar a ti. Alguns de terno e gravata conhecem a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas acaba com o sonho do neguinho debaixo do sapato mocassim. Que seja simples, mas sempre com sinceridade. Que o meu louvor exale sempre um bom perfume. E que jamais eu me afaste de tua verdade. Senão meu cantar e meu falar não adianta em nada. Gritos vazios não alcançam tamanha glória de teu reino. Não chega ao teu trono se minha vida não fizer parte dos teus planos. Tudo que eu cantar não é nada, nada. Cadê os cuidados? Não sei onde tá aquela lei que o Senhor deixou desde o início. Cuida dos meninos e ensina o caminho que devem andar. Se eles não tiverem quem espelhar, vai virar notícia. Falta jornalística, um prato saboroso pra alimentar a mídia. E tem Quem não acredita que não é fictícia, comprovação de que os meninos tá na pista e é notícia na TV e mais. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Sempre eles. E sempre como sempre continua a mania da sociedade de inventar desculpa. Problema social ou particularmente pobre. Aqui quem fala é só mais um que não foi pro reformatório. Pra passar pela educação que não teve em casa ou se teve em casa. Ou ao menos quem apresentasse um exemplo na vida. Caso contrário, só lamento. De graça a vida ensina. Eu vi de perto como os olhos dos meninos brilham. Vendo as máquinas entupidas com o risco que apresenta a função marginal versus polícia no quê? Vida nova mediante a proposta. Os marinheiros de primeira viagem não tem nada a perder. Bem que eu queria uns Nike, uns Puma. Foi o tempo que foi sucesso. Bem que eu queria as bike, Nitrox, no carango, no play. Embora tudo isso não tenha sido o que eu sonhei. A notícia, pauta jornalística. Um prato saboroso pra alimentar a mídia. E tem quem não acredita que não é fictícia. Comprovação de que os meninos tá na pista e é notícia na TV e mais. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Mas foi de lei os ensinamentos únicos. Conselhos de minha mãe, meu pai um exemplo puro. Nos olhos dos meus irmãos não tinha um pingo de luxo, mas tinha uma certeza, esses daqui vão ter futuro. Eis que o Senhor curou, segue e fez ouvir quem tava surdo. Pra mostrar que nessa perifa o que mais tem é filho do justo. Eu sei que ele não vê diferença nem faz divisão. Eu vejo no fogo cruzado a vítima no chão. Até porque no fundo todos são iguais. Ninguém culpa de minha sanidade com problemas pessoais. E o oitão de um sem juiz apontado pra barriga da pessoa escolhida pra gerar minha filha. Faltando só um mês pra nascer, me passou um filme. Eu só disse: Senhor, cuida dessa fita. E como ele é fiel, não ouve nada. Se quiser, acredita. Mas eu só disse: meu irmão, que Deus te tire dessa vida. Fazer o que se os acordes da sinfonia desafinou e ninguém sabe a melodia. A cara é mostrar pra esses meninos que o autor da vida vem o que é preciso pra eles mudarem de vida. Foi mal vida. Se tô errado, se acha então tá bom. Por trás das peitas do real é que eu enxergo os dons. Até porque eu sou um exemplo de quem não se iludir. Construindo os meus castelos, mas o barraco nunca cai. Vai virar notícia, pauta jornalística. Um prato saboroso pra alimentar a mídia. E tem quem não acredita que não é fictícia. Comprovação de que os meninos tá na pista e é notícia na TV e mais. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Sempre eles. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Menores, menores, menores. Tu que choras neste momento, quero que saibas que existe um Deus capaz de enxugar as tuas lágrimas. Extrema função, Poliana, o filho do justo, de quebrada. Creia as suas lágrimas, Deus enxugará. Enxugará, saudade dói no peito, difícil de aceitar. Senhor, só Ele pode te ajudar ao passar por tudo. E no final glorificar. Que chora aí, parceiro, por conta de ti. Quem é que passa várias noites sem poder dormir? Enquanto o cheiro chega, ela não dorme aí, parceiro. fica de prontidão até o dia cedo. E você na loucura, na batina precipitada, alveja a viatura. De que o crime realiza sonhos, mas que o castelo medieval já virou escombros. Proeza, talvez você encontre a certeza de que a vida nos traz coisas boas. De quantas madrugadas você passou longe de sua coroa. Eu me pergunto o porquê de tudo isso, irmão. Que no semblante de alguém reflete a solidão. Voz meio trêmula, feriu o fundo do meu peito. Um fio de voz permanecia em silêncio. Como pode, olhos tão lindos, por ignorância sonhos destruídos. Vidas que se foram e aqui ninguém faz nada. E no canto da sala alguém chora calada. Me deixou atordoado, atente bem. Só Deus é o antídoto pra nossa alma. Quem suas lágrimas, Deus enxugará. Saudade dói no peito, difícil de aceitar. Reflexão, altos baratos na mente, as coisas ruins no coração. Peraí, que tá vendo junto? Angústia e sofrimento. Muitos viram pra você pra dizer só lamento. E por dentro, um aperto, o ódio vai corroendo, desacreditando de tudo, jogando palavras no vento. A maldita dona alma na alta maltrata. Pensamento, a mente metralha, o ânimo embarca. Aí que entra um dos maiores pecados do homem: acreditar em amigos que quando precisamos some. Oh meu Deus, perdoe a minha falta de temor. Nos momentos de dor não clamei ao meu Senhor. E eu tô ligado que tu és o maior, o melhor, único. E é um grão de areia mesmo assim não me deixa só. Como um menino, ó meu Pai, me pegue em teus braços. Quero me firmar no Deus que mede o céu a palmos. Em tuas asas me segura, ó Senhor. Quero ser filho, não apenas uma criatura. Te suplico, ó Pai, minha alma clama. Tento ser forte, mas só que às vezes os pensamentos desandam. Te peço, ó meu Deus, de mim jamais se esqueça. O peso de uma lágrima faz meu mundo desabar sobre minha cabeça. Tua destra me sustenta, teu espírito me conforta. Viver em sintonia com o Senhor é o que importa. Tem que ter fé no proceder, ser humilde e reconhecer. Preciso do Senhor, não posso me perder. Já tô ligado o que fazer em momentos de aflição. Põe o joelho no chão, peço ao Pai em oração. Dá-me forças, ó meu Deus, e dos meus erros te peço perdão. Quem é suas lágrimas? Deus enxugará. Saudade dói no peito, difícil de aceitar. Confia no Senhor, só Ele pode te ajudar ao passar por tudo. E no final, glorificar. Momentos de aflição, moro? Pra quem trilhou comigo aí, Jeminha, William, Wesley, Poliana, Jackson, filho do Justo, Ronaldinho, Coceirinha, Zezinho, Marquinhos, Júnior, Juninho, João Pedro e todos aqueles que acreditaram na caminhada do Extrema Função. Morou, irmão? Creia todos vocês que Deus vai cessar as nossas lágrimas. Glória a ti, Senhor, por tudo.